gente fazia um casal feliz, até que um dia as coisas mudaram. Seu comportamento mudou bruscamente, línguas perigosas lhe envenenaram. Crises de ciúmes, guerras de palavras, não posso entender, me parece incrível. De uma convivência de fazer inveja, em tão pouco tempo tornou-se impossível. As nossas intrigas, igual cão e gato, você agredindo, eu me defendendo. Se lhe dou carinho, não me corresponde. Que vida é essa que estamos vivendo? Chego mais tarde, você faz perguntas num tom agressivo, cheio de ciúmes. Com desconfiança, cheira minha roupa, diz que está sentindo outro perfume. Se estamos na cama, viras para o canto, igual uma pedra sem nada sentir. Acendo um cigarro pensando na vida, tão perto do amor e sem amor dormir. As nossas intrigas, igual cão e gato, você agredindo, eu me defendendo. Se lhe dou carinho, não me corresponde. Que vida é essa que estamos vivendo?